gera merda. As merda gera fofoca, cê não vê o verme que mete a cara e sai da toca. Cê tá sabendo da mais nova piada? Criança da África, sábado rima na calçada sem futuro. O lugar deles é mesmo na rua, a rua é nós. Mas evolução ali não continua. E aquele negão, mó mala de xeripão, chorou na frente de todos e paga de marrudão. Quer bancar o gringo com o branco que só rima inglês. Diz que é maloca, mas vive andando com os burguês. As mina que ele pega, é claro que eu já peguei. Cê sabe, né, fofoca, né, meu, só falo o que sei. Mas aí, é verdade mesmo? É o que andam dizendo. A missa caiu, se é que cê tá me entendendo. Você já viu, porque dizem nome de crio. Criança é foda em inglês, pô, só aqui no Brasil. Mó zóio de peixe morto, mano, que puta raiva. Mão de alface olhava torto quando me cumprimentava. Flow é o nome, par, ele é muito fraco. Ainda vi os capachão idiota puxando o saco. É muita fachada, já vi pedindo cigarro. O cara mora num sobrado e na garagem tem dois carros. Pra levar mó banca na liga teve que se empenhar pra ver o quatro olho do grupo dele ganhar. Na Santa Cruz só fala merda, pique vizinho idoso. Ele é mais preto que aqueles cão que vai pra banhitosa. As fofoca gera merda, as merda gera fofoca. Cê não vê um verme que mete a cara e sai da toca. Pra minha velha regra da rua não para. Algo que eu deva saber, negão, diga na minha cara. Ô, mas esse já tá falando demais o maluco já, hein, tio? Ô, vai. Vai, sai fora. As fofocas gera merda, as merda gera fofoca. Cê não vê um verme que mete a cara e sai da toca. Pra minha velha regra da rua não para. Algo que eu deva saber, negão, diga na minha cara.